A partir de agora, na Saudade FM, Café da Manhã. Um bate-papo gostoso com personalidades discutindo assuntos de interesse da comunidade. Café da Manhã. Sete horas e três minutos, muito bom dia. A partir de agora tem o Café da Manhã na Saudade FM. Os nossos convidados desta manhã de quinta-feira, dia 7 de janeiro, William Rodrigues Scheps, presidente do Instituto Ecofaxina. Bom dia, William. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Douglas. E também quem vai participar é o Thierry Val de Medeiros, diretor de Educação Ambiental do Ecofaxina. Bom dia, Thierry. Bom dia, Douglas. Um bom dia a você e a todos os ouvintes da região. Os nossos ouvintes poderão fazer perguntas pelo 3208-0008. Deu para observar pelos nossos convidados que hoje o assunto vai ser meio ambiente. Então, você já pode se preparar e fazer a sua pergunta pelo 3208-0008. 7 horas e 5 minutos. Café da Manhã. Um bate-papo gostoso com personalidades, discutindo assunto de interesse da comunidade. 7 horas e 5 minutos, agora sim vamos conversar com os nossos convidados. William Rodrigues Scheps, presidente do Instituto Ecofaxina, e Thierry Val de Medeiros, diretor de Educação Ambiental. William e Thierry, acho que as perguntas dos nossos ouvintes já provocarão o início da participação de vocês aqui no Café da Manhã da Saudade. Vamos então à primeira pergunta. Ana Maria Monteiro, como surgiu o Instituto Ecofaxina? De quem foi a iniciativa? Quem é que pode responder? Posso responder? Vamos lá, William. O Instituto ele teve início com ações ali na Vila Gilda, com alunos de Biologia Marinha que conheceram aquela parte do estuário, que sofre muito com a contaminação por esgoto e resíduos sólidos, né, que o pessoal costuma jogar no mangue. E a partir desse momento que viemos a conhecer o local, ficamos bem assustados ali com o cenário e começamos a fazer ações voluntárias ali para sensibilizar a comunidade, mostrar que existe uma importância do local para a região. Então, para eles, a região de mangue, o ecossistema de mangue, seria um local para se jogar o lixo, para jogar entulho. Então, a nossa presença lá é mais nessa parte de sensibilização, mostrar que existe ali um ecossistema importante, que tem todo um papel fundamental aí para a biodiversidade da região. E nessas ações a gente procura esclarecer, né, a população, mostrar o porquê que a gente está ali, qual que é a importância do ecossistema. Agora, William, Vila Gilda é um bairro bem assim, carente aqui da nossa região, aqui na cidade de Santos. Isso fica mais fácil com que as pessoas entendam a importância da preservação do meio ambiente também, a reciclagem e a limpeza no bairro, no local onde que elas vivem? É um trabalho bem difícil, né? A comunidade em si está já bem acostumada a tratar o ambiente de manguezal como uma área de descarte de lixo, né? Então você chegar lá e mudar esse tipo de hábito, esse costume local é uma coisa que é um trabalho que leva algum tempo. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir mudar essa realidade, mas estamos lá tentando sensibilizar, né? A princípio eles achavam que nós fizéssemos parte de algum grupo eleitoreiro, né? Foi em épocas de eleição que a gente começou a fazer as ações lá, então a gente tinha... Foi em 2008, né? Foi em 2008, no período de eleições ali, lá para setembro. Então o pessoal perguntava pra gente, pô, qual que é o vereador que tá mandando vocês aqui fazer isso? O que tá acontecendo? Então, passando a época de eleições, começaram a ver que realmente era alguma coisa ligada ao meio ambiente. Eles ficaram sabendo que nós éramos alunos da Universidade de Santa Cecília, que estávamos lá fazendo não só aquela coleta de lixo, mas também trabalhos ali para a universidade, né? Levantamentos para serem publicados e alguns estudos. Então, depois eles começaram a ter já essa percepção de que não era uma coisa para se alavancar ali ou se aproveitar da situação, que é o que geralmente as pessoas fazem nessas áreas, né? Elas não chegam realmente com uma intenção de ajudar ou de esclarecer, mas sim conseguir algum objetivo ali com aquela situação. William, você é estudante da Unisanta ou já é formado já? Nós estamos no quarto ano de Biologia Marinha e estamos desenvolvendo esse projeto lá na região da Vila Gilda, que é um projeto para se estender em todo o estuário, porque esse cenário de degradação ele se estende por todo o estuário de Santos, não só na região da Vila Gilda, mas em outros pontos também, onde se a gente observa essa quantidade de lixo imensa. O Thierry, né? Também é aluno do quarto ano? Somos da mesma classe. É, do quarto ano. Agora, a gente tem visto de uma forma triste, né, o que vem acontecendo no Vale do Paraíba e também no Rio de Janeiro com relação ao meio ambiente, esses deslizamentos, essa quantidade enorme de água. E eu sempre faço o seguinte comentário, que isso tem muito a ver também a responsabilidade do homem com relação a construções irregulares, a não preocupação com o meio ambiente. E quando a gente falava no começo do século XXI sobre a importância da Agenda 21, que tem essa preocupação com o meio ambiente, parece que isso deu uma esfriada. E a população acaba não tendo a noção da importância de cada um fazer a sua parte. Tudo bem, nós estamos em 2010, 2 anos. A população da Vila Gilda conseguiu já entender a importância da preservação do meio ambiente, da reciclagem, do não jogar lixo em córregos, em canais, nas ruas, por exemplo? Deixa eu ouvir o Thierry. Olha, Douglas, assim, o que a gente percebe nas nossas ações é que justamente a gente faz essas ações para conscientizar a população da Vila Gilda. O que a gente percebe é a grande participação de crianças, os filhos dos moradores nas nossas ações. Elas serão os multiplicadores, né? Exatamente, a gente quer usar elas como vetores, né, dessa nossa ideia de preservação para os pais, que eles já estão condicionados àquilo. É uma coisa já que cultural, infelizmente, né? É. Porque eles moram em condições não tão ideais, né? Subhumanas. Eles não têm esgoto e a gente tem muita preocupação também, não com, além do lixo de descarte que você vê, é o lixo que você não vê, né? Que é o esgoto, contaminação, enfim, por pilha, mercúrio, os outros contaminantes de outras regiões do estuário. Tem uma preocupação nova agora também com os sacos plásticos, né? Que eles demoram muito tempo para se decompor, né? Isso é uma campanha que eu vi começar e agora não se fala mais, que é a substituição nos supermercados desses sacos plásticos por sacolas recicláveis, por exemplo. Não se fala mais. Isso, é um problema muito grave. Agora, o que você acha, William? De quem falta essa responsabilidade? Do poder público, das organizações não governamentais, do município? De quem você acha que deveria partir essa iniciativa de campanhas mais ininterruptas? Eu acho que existem organizações sérias, né? Nós estamos aqui com um projeto universitário, aqui, uma coisa embasada. Eu acho que falta um pouco essa integração, terceiro setor, a Prefeitura de Santos, o empresariado, em realmente apoiar ações que sejam efetivas no tocante ao meio ambiente. A gente vê muita coisa sendo feita pontualmente, mas nada que venha realmente a somar para uma recuperação integral aqui do estuário, algum projeto abrangente. As sacolas plásticas são um problema muito grave aqui no nosso estuário. Elas formam camadas de impermeabilizantes no solo do mangue, as plantas não conseguem se fixar. Então, eu acho que falta isso. O nosso projeto ele visa utilizar a mão de obra carente da comunidade, nessa, formar um novo tipo de agente de coleta, que seria um agente ambiental de coleta, dar capacitação para essas pessoas, elas começarem a atuar dentro do ecossistema de manguezal, sem perturbar mais ainda esse ecossistema, para isso que haveria um treinamento, né? E a partir desse enfoque aí de você estar retirando material do estuário, que de 50% a 70% do lixo que a gente retiraria do estuário seria lixo passível de reciclagem, a gente poder abranger também a área de comércio, a área de indústria, com esse apelo ambiental de já estar sendo feito um trabalho de limpeza do estuário. E eles, ajudarem a gente, dando alguma forma de suporte e doando o seu próprio lixo, que seria revertido para o pro próprio projeto, para essas pessoas que estariam trabalhando conosco. Então é um projeto que envolveria a mão de obra carente. Eu acho que está faltando só um pouco de entrosamento aí com o poder público e com vocês já conversaram com o secretário do meio ambiente? Já. O nosso projeto ele já é bem conhecido aí na esfera municipal, um pouco na esfera estadual também. E os próprios vereadores aqui de Santos já conhecem. Então, assim, agora o que está faltando mesmo é a gente começar a fazer uma coisa mais entrelaçada aí, atrelar o projeto a algumas empresas aí importantes na região e que realmente queiram apoiar uma ação eficaz aí para reverter esse quadro, né? 7 horas e 14 minutos, 7h14, nós estamos conversando com o William Rodrigues Scheps, presidente do Instituto Ecofaxina, Thierry Valde Medeiros, diretor de Educação Ambiental do Ecofaxina. Tem mais perguntas aqui dos nossos ouvintes pelo 3208-0008. Vamos ouvir. Meu nome é Sônia Ribeiro. Bom, a pergunta é a seguinte: que comunidades da região vocês atendem? Bom, estamos falando da Vila Gilda. Apenas Vila Gilda? Tem a ideia de aumentar isso para outros bairros, outros locais? Olha, Douglas, outras comunidades, né? É importante esclarecer, nós não atendemos comunidades. O Instituto Ecofaxina ele tem o seu estatuto próprio, a gente cuida do meio ambiente. Nós não somos uma instituição que presta assistencialismo, porque é perceptível, assim, as pessoas podem entender de uma forma equivocada, que a gente vai lá, pessoas querem assistencialismo, né? Outras formas querem sempre alguma coisa de troca. O nosso foco é o meio ambiente, nós fazemos parcerias com algumas comunidades, e estamos, nesse decorrer de 2010, estender parcerias com outras comunidades para realmente multiplicar esse fator de conhecimento de preservação do meio ambiente. A gente atua mais na Vila Gilda, que é uma área realmente, você vê um problema mais agudo, mas nós já fizemos ações também. Fizemos uma ação lá na Praia do Tombo, com o pessoal de lá, Guarujá. Né? Isso, o pessoal do Tombóis lá. E estamos pretendendo fazer parcerias para multiplicar essas ações nossas na região da Baixada Santista. E a comunidade ou outros moradores podem entrar em contato com vocês? Sim, claro, nós estamos indo lá, sempre vai lá falar com a dona Deia, que é a que gere lá a sociedade de melhoramento do bairro, né? E qualquer um pode entrar em contato com o Instituto Ecofaxina. Tem mais perguntas aqui, 7h16, até o finalzinho do programa a gente vai dar mais endereços, telefones do Ecofaxina para que a população possa participar também. Vamos então à próxima pergunta. Taquian Souza, a população pode contribuir com que instituto? De que forma? Bom, a participação é justamente entrando em contato com vocês, com a associação, né? Isso. E de repente vocês podem até ir no local e para começar a elaborar um trabalho. Agora, o que me faz fazer essa pergunta é o seguinte: esse trabalho todo da Ecofaxina, ele teria a ver com o trabalho de conclusão do curso de vocês ou não? É extra conclusão? Não, ele é um trabalho nosso dentro da Unisanta. Ele começou como uma iniciativa. Na verdade, quando eu comecei a fazer aqui o curso da Unisanta, eu tinha ideias, eu via aquela quantidade de lixo na praia, muito micro lixo. Então eu tive a ideia de fazer ações de limpeza na praia. Aí conhecendo a Vila Gilda, o foco mudou. Eu vi que o problema não está ali na praia. O que está na praia é só a ponta do iceberg. Então a gente vê aqueles barcos catamarãs fazendo coleta na praia, toda aquela até o próprio corrupto, aqui. Né? É, eu tenho uma lei sobre isso, né? Os catamarãs da prefeitura fazendo aquela coleta de lixo na praia. Catamarã seria o popularmente corrupto ou não? Não. É um outro... Catamarã é o barco, a embarcação da Seman, que faz a coleta de lixo na... Mas chegou uma época que foi proibido, não sei se ainda continua, né? Pegar o corrupto, eles faziam até uma espécie de um tubo, né, de PVC e sugava todo o corrupto. Continua, na Praia de Santos continua proibido. Tá. Mas o que a gente vê é que, assim, o problema é dentro do estuário. O que sai muito lixo, já existiram estudos da CETESB, se eu não me engano, acho que foi a CETESB, que mapeou o lixo que sai do estuário e chega até as praias da região, Costão Rochoso. Então não adianta você ficar pegando aquilo que chega, que conseguiu flutuar, que não está na meia água, que é o que aparece ali na praia, que é o que os catamarãs fazem essa coleta. Eles falam que coletam não sei quantas toneladas, cento e poucas toneladas, mas o grande montante está dentro do estuário. Muito sai em meia água e não é visto pelo catamarã e vai para... Já existem estudos de que esse lixo vai todo para a região norte, do litoral norte, fica todo depositado numa região que de 100 metros de profundidade. Então está sendo causado um impacto ambiental muito grande naquela região. Os pescadores já não costumam usar essa parte aqui do litoral para pescar, porque o pescado sumiu. Então o pessoal sai em direção ao litoral sul, Cananéia, aquela região. Isso. E aqui está vendo todo esse impacto do lixo, mexilhão, ostras, tudo afetado aí, tudo contaminado por metais pesados, a própria dragagem. Então é um problema de grande amplitude, a poluição sonora dentro do estuário. As tartarugas, a gente vê que elas continuam entrando no estuário, mas a gente sabe que elas entram para morrer, elas se alimentam, elas já entram comendo sacos plásticos, a hora que entram lá dentro elas já estão totalmente debilitadas. Aves morrem às centenas, é que ninguém fala nada, a gente acha aves mortas no estuário, abre elas estão cheias de objetos plásticos dentro do estômago. Então é um problema gravíssimo aqui em Santos. Existem projetos aí de identificação de aves, tudo, mas enquanto elas estão vivas, porque elas comem isqueiro, comem todo tipo de material flutuante, e as tartarugas que entram acabam morrendo sufocadas por sacos plásticos, e nós vemos isso, nós estamos ali sempre. Agora, William, você sabe que esse relato seu é que deveria fazer parte de uma campanha nas televisões locais, ou com qualquer emissora de televisão, porque o que você está falando é totalmente grave. Mas falar é uma coisa, ver é outra coisa. Esse relato que você está dando dessas aves que são encontradas mortas, e ao fazer a biópsia, ao cortar praticamente ao meio o animal, e você vê que você encontra plástico, isqueiro, isso é um absurdo, né, o que você está relatando, mas é real. Eu acho que quando a população toma conhecimento disso através de um filme, ou nas escolas, ou nos cinemas, enfim, em todos os espaços de comunicação, eu acho que a conscientização começa a mudar. Porque a gente está agredindo o nosso meio ambiente, e isso faz com que, não sei se o Thierry concorda, daqui a pouco algumas espécies não existirão mais. Né? A Baixada Santista, ela é uma, assim, essa região do estuário, ela é uma região totalmente inimiga ao animal. O animal aqui não é bem-vindo. Não é porque a gente vê alguns vereadores que são amigos do animal, mas é o animal doméstico, aquele animal, o gato e o cachorro. Mas os animais silvestres, marinhos, eles estão sendo totalmente afetados pelos nossos dejetos, por aquilo que a gente produz. E nós estamos tratando aqui o meio ambiente de uma forma totalmente inconsequente, né? E precisamos melhorar essa situação. O Thierry me apresentou aqui uma cópia do Diário Oficial de Santos, do dia 28 de dezembro, então é recente, que mesmo com o programa Santos Nossa Casa, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, nas escolas, praias e moradias, nos morros e zonas leste e noroeste, e com o aumento da quantidade de lixo reciclável recolhido pela Prodesan, os catamarãs, em 23 meses de operações, livraram as praias santistas de 115 toneladas de resíduos sólidos flutuantes. Isso corresponde a 5 toneladas mês, ou 267 quilos por cada um dos 432 dias trabalhados, já que para a segurança das embarcações e da equipe, não há operação durante o período de ocorrência de chuvas ou de formação acentuada de ondas na orla. O que eu observo desta notícia, que saiu no Diário Oficial da cidade de Santos, é que seria importante o aumento, né, dos catamarãs, porque eles acabam percorrendo só aqui a cidade de Santos, né? E não percorrem outras cidades, como, por exemplo, São Vicente, como Cubatão, por exemplo, ali próximo no Rio Casqueiro, ao lado da Vila dos Pescadores, né? Não tem essa ação metropolitana, William? É que, na verdade, os catamarãs, eles são muito bons para agir naquela faixa da praia, O ideal ali para dentro do estuário seriam chatas de alumínio, embarcações que são bem mais baratas, poderiam ser em muito maior número, né? Cada catamarã desse, se eu não me engano, é na faixa de R$200 mil. É. Então, cada chata daquela é, acho que é na faixa de R$3.500, R$4.000 reais, com motorização chega a R$5.000 reais uma chata. Então, existem chatas com balsas flutuantes que você pode rebocar, tá transportando um pessoal qualificado para fazer essa limpeza dentro do estuário e começar a limpeza por dentro, porque é onde que está realmente impactada por lixo. E o que sai, o que aparece nas praias, o que a prefeitura recolhe, não é um material que o banhista vai lá e joga. Quando você está na praia ali, você vê aqueles sacos enormes plásticos enroscando no seu pé, garrafa pet, esse tipo de coisa vem tudo de dentro do estuário. Então evitar que esse material já chegue ao mar, já fazer esse trabalho dentro do estuário, fazer a sinalização do estuário. A gente encontra muito pescador que não sabe que é proibido fazer pesca com rede de espera. O cara está lá estendendo a rede de um braço ou a outro do estuário. Não, então, pode por quê? Porque é uma forma de pesca predatória, né? A rede de espera, você deixa ela lá, a maré sobe e desce, todos os peixes que teriam que cruzar aquele braço de canal ficam presos na rede. Então, e não tem fiscalização? Não existe nada, fiscalização nenhuma. Assim, quando tem, é muito esporádica, né? O cara vai lá, recolhe a rede, mas não dá... Continuidade, e na verdade, assim, o próprio pescador, ele não é informado sobre o que ele está fazendo de errado, o que não pode. E é claro, não existe nenhum tipo de informação sobre época de defeso, de caranguejo, não existem placas no estuário nesse sentido de estar informando a comunidade tradicional ali o que deve ser usado para pesca, o que não deve, as épocas que deveriam estar sendo feitas. A preservação das espécies, né, de reprodução, as épocas de reprodução. Então falta muito esse trabalho dentro do estuário, com as comunidades tradicionais, com a própria comunidade que vem se criando aí, não só as comunidades tradicionais que viviam da pesca, porque muitos já pararam de trabalhar com o pescado, né? Nós temos um senhor lá na Vila Gilda que é um pescador antigo da região e que hoje ele usa as armadilhas que ele tinha para pegar caranguejo e siri, para pegar ratazana. Então, você vê como mudou o quadro, né? Há muito tempo atrás, ele costumava pegar caranguejo e siri, hoje ele pega ratazana e afoga as ratazanas no mangue, com a armadilha. Então, a coisa mudou muito e precisa ser feito um trabalho ali dentro do estuário, para depois colocar catamarã caro na praia. Eu acho que o turista, as pessoas aqui que estão aqui na praia estão achando que está sendo feito um trabalho de limpeza efetivo. E não. E é o que não, não vem sendo feito, né? O trabalho efetivo mesmo deveria ser feito dentro do estuário. 7:26, 7:26, nós estamos conversando com o William Rodrigues Scheps, presidente do Instituto Ecofaxina, e Thierry Valde Meneiros, diretor de Educação Ambiental do Ecofaxina. Agora é hora do pedido musical, e o primeiro pedido é do William. O William pediu Led Zeppelin, All of My Love. Quer oferecer para alguém, William? Vou oferecer para minha namorada Luana. Então vamos ouvir. Pedido musical do entrevistado. Apoio Ana Costa Saúde. Novo telefone do agendamento de consultas. 3476-8000. Estamos apresentando Café da Manhã com Douglas Gonçalves. 7:35, estamos conversando com William Rodrigues Scheps, presidente do Instituto Ecofaxina, e Thierry Valde Medeiros, diretor de Educação Ambiental do Ecofaxina. Tem mais perguntas aqui pelo 3208-0008, mas antes deixa eu ler aqui uma pergunta que chegou por e-mail. Temos aqui, ó, a Cristina Vieira, do bairro Boqueirão, em Santos. Vocês sabem de algum projeto para voltar à limpeza do canal de Bertioga? Há a previsão do retorno das redes que retinham o lixo As pessoas que têm acesso ao canal conseguem visualizar esse lixão, principalmente na Ponte dos Barreiros. Você tem algum tipo de informação, William, sobre isso? Não. Sobre essa limpeza no canal de Bertioga, não. Eu sei que lá é uma região bem mais limpa do que a nossa área aqui, a partir do estuário aqui de Santos São Vicente. Ali o problema maior é com o impacto de óleo, né? Óleo de embarcações ali, a região das marinas, que tem muitas marinas ali. De embarcações de pesca ou embarcações de barcos da marina? Pesca e da marina, né? Que transitam ali no canal. E também pela velocidade das embarcações, aquela questão de estar sinalizando, né? Então, esse é o maior impacto ali no canal de Bertioga. Claro que tem também a questão do lixo, mas ali a gente não tem conhecimento sobre essas ações de limpeza. 7:36. Tem mais perguntas aqui pelo 3208-0008. Maria Jovelina da Costa. Que tipo de ações vocês realizam? Olha, Marina. Vamos lá, Thierry. Né? Isso. Marina, bom dia. As nossas ações que a gente realiza... Essas ações de limpeza são realmente para conscientizar a população local, a comunidade local da problemática do lixo, né? A gente, intercalado com essas ações de limpeza, a gente faz algumas ações de educação ambiental, mostrando para as crianças essa problemática do lixo, elas como vetores dessa nossa temática do lixo, né? Para as crianças chegarem na sua casa, mudar os hábitos dos seus pais. Falar, não, pai, tá errado fazer isso... Porque as pessoas mais velhas... Isso, porque as pessoas mais velhas já estão... É meio que cultural já, né, Douglas? A gente percebe já em ações nossas, a gente está fazendo a limpeza do canal e as pessoas vendo a gente fazendo a limpeza e elas jogando sacola no canal. É uma coisa assim que eu me sentiria envergonhado, né? Na mesma coisa, eu tenho um cachorro e eu levo sempre um saquinho, né, para recolher, lógico, os... O que o cachorro produz, né? Os excrementos. Então, às vezes eu vejo pessoa com o cachorro na cara dura, o cachorro tá lá agachado, fazendo, a pessoa sai andando. Isso é uma falta de educação em primeiro lugar. E em segundo, eu diria que essa pessoa era uma pessoa suja, uma pessoa que não tem higiene. Claro. Porque se faz isso na calçada de casa, eu fico imaginando dentro da casa da pessoa. É. Só para citar um exemplo, né? O Thierry estava comentando outro exemplo. Existem tantos exemplos, eu dou até um desconto, William, a respeito das pessoas que às vezes faltam informação, né? Mas são coisas que você tem que aprender primeiramente dentro de casa. Você aprendendo dentro de casa com os seus filhos, que é o trabalho que a Ecofaxina procura fazer com algumas crianças, eles não serão só os multiplicadores, como eles irão cobrar dos pais. Eu acho que essa é a ideia, não é, Thierry? É, exatamente, Douglas. Essa ideia de conscientizar as crianças como multiplicadores dessa nossa temática, né? Dessa consciência do lixo. Porque as pessoas têm que entender que elas fazem parte de um todo. Esse acho que é o grande start aí que está faltando nas pessoas. Elas verem que o que elas estão fazendo para a natureza, direta ou indiretamente, vai voltar contra elas próprias, né? Você acaba esgotando os recursos naturais que tem. Você, no lugar que você mora, está tudo cheio de lixo... Elas precisam começar a visualizar que o meio ambiente está relacionado ao bem-estar social. É isso que não acontece, as pessoas não conseguem visualizar isso. Elas falam, meu bem-estar social, o que é? É um carro, é uma roupa, é um bem material, moda, é um tênis. E não conseguem relacionar o bem-estar social com o meio ambiente, com a saúde. Então, o que precisa é isso, as pessoas começarem a parar para pensar que elas vivem num planeta que está vivo. E você só está vivo porque ele está vivo. E nós estamos matando o planeta. Então as pessoas precisam começar a criar consciência, a ter essa visão de meio ambiente mais holística, que elas fazem parte desse ecossistema que é chamado Terra e que a gente está acabando com ele. 7:40. Tem mais perguntas pelo 3208-0008. Rogério de Souza. Qual a atual situação de nossa região em relação à preservação do meio ambiente? William, não sei se você tem, lógico, um raio-x, mas o que você poderia falar a respeito da preservação do meio ambiente na nossa região? Avançou bastante, né? Há tempos atrás era bem pior a situação. Hoje em dia o maior impacto é mesmo nessa parte de lixo orgânico e descarte de lixo sólido, né? Sacolas, fralda, móveis, televisão, a gente encontra de tudo no estuário, mas aquela poluição que era muito mais grave, que era poluição industrial, já foi bem sanada na região, com medidas do governo do estado, da CETESB. O que precisa agora é fazer esse trabalho de limpeza, porque assim, o estuário ele já está muito impactado. Não adianta agora a gente querer reflorestar áreas de manguezal, não adianta a gente querer fazer agora ações de reflorestamento, porque a superfície do mangue está muito impactada. Existem camadas e camadas de plástico, que precisa ser feito um trabalho de retirada, é um trabalho complicado, difícil, mas que dá para ser feito, dá para utilizar mão de obra local, mão de obra das comunidades, pessoas que estão desempregadas, receberem uma ajuda de custo, um salário, programa, cestas básicas. Eu nem digo cesta básica, porque cesta básica se tornou uma moeda de troca nessas comunidades, entendeu? Muitas pessoas que trabalham com cesta básica não viram que não dava certo. É ter um salário mesmo, ter uma carteira assinada, ter um auxílio de um programa do governo, o cara tá ali participando de Bolsa Meio Ambiente, vai. Praticamente isso. Mas está também incluso nos programas sociais do governo federal. O cara se sentir acolhido pelo governo e ter uma função que ele, com esse treinamento patatuano dentro do estuário, ele se sinta valorizado. E que ele justifique aquele valor que ele esteja recebendo, a contribuição com o meio ambiente. Claro. Agora, ele... William, quando você fala de lixos no estuário, isso me deixou muito marcado na sua fala. Embalagens PET, televisão, sacos plásticos. Não existe um local onde isso é encontrado com maior quantidade para que a partir daí seja possível saber a origem, da onde vêm esses detritos, esses objetos? A maior parte do lixo ela é gerada pelas palafitas, né? As palafitas que fazem esse complexo de favelas aqui na história de Santos. Não só de Santos, pega São Vicente também. São Vicente eles já retiraram parte de uma boa parte das favelas. Ainda existe muita favela ali perto da entre a ponte do Mar Pequeno. Isso. Ali o Vila Margarida, né? México 70. Mas eles já começaram a fazer uma desocupação dessas áreas. Cubatão melhorou bastante. Ali no Vila, mas ainda tem também bastante. Santos tem bastante nessa região aqui da Vila Gilda. Então, hoje em dia, e a gente vê que pessoas com carro chegam, com picape, chegam, jogam entulho, pessoas que não são de palafitas, né? Chegam com entulho, despejam no mangue, sofás. Então, aí caberia, sabe o que, William? Um fiscal do meio ambiente, dá uma máquina fotográfica, isso é barato, 200, 300 reais, dá um salário para ele, através da máquina fotográfica, ele vai atualizar com as imagens o que vem acontecendo, ou a placa de um veículo, ou a fisionomia dessa pessoa, desse infrator que joga entulho, entendeu? E a partir daí, ele acaba sendo um monitor do local. Eu vejo que existem medidas fáceis de serem implementadas, mas não são. É verdade. Falta iniciativa, né? Você vê que tá mesmo é um descaso, o pessoal falta uma iniciativa do poder público para. Eu acho que mais que isso tem que haver um programa aí para reverter esse quadro. Por você falar em programa, essa pergunta que eu vou colocar agora tem muito a ver com a sua colocação. Meu nome é Adesilto da Silva Lima. Na opinião de vocês, as ações que são realizadas são suficientes para solucionar o problema da degradação do meio ambiente? Você falou, William, que melhorou, mas não é o suficiente, né? Não, o que a gente vem desenvolvendo até agora e que está sendo custeado pelos bolsos aqui dos alunos aqui do projeto, que são 5 alunos que fazem parte do Instituto, nós não temos patrocínio, nós vamos lá, nós temos o apoio da Terracom, que cede o ônibus para a gente aos domingos para levar voluntários para lá. Trabalhamos com voluntários. Então, assim, o que a gente vem fazendo é essa parte de sensibilização. O que a gente tem no projeto que está sendo feito em parceria com a Unisanta, esse sim, com a ajuda do poder público, com parcerias, ele poderia ser realmente um projeto efetivo nessa recuperação e conservação do estuário. A Terracom só colabora com o ônibus? Ela ajuda a gente com o ônibus e com Material de EPI. Tá. Que os voluntários usam ali na coleta. Há quanto tempo que a Terracom... Desde o começo. Não, a Terracom poderia arrumar, não sei se é a vontade de vocês, um barco, uma embarcação, né? É, se houvesse uma embarcação... Tem que falar com o Toninho da Terracom. Quando é assim, mas assim tem que conversar, tem que ver, porque a Terracom assim, ela faz um trabalho de coleta mas o que de a gente faz em várias cidades, né? Não, é bacana. E de repente ela poderia até apoiar, seria porque esse bacana. Trabalho de vocês é fundamental. É, mas o que a gente faz aos domingos não seria um trabalho de limpeza do histórico, porque seria como catar agulha no palheiro. Entendi. O que precisaria ser feito é um trabalho de segunda a sexta-feira, com mão de obra local, cerca de, a princípio, pelo menos umas 20 pessoas ali trabalhando. E o que a gente faz aos domingos é mais de sensibilização com voluntários para poder sensibilizar a comunidade. Bom, qual a ideia de vocês? O que vocês gostariam de colocar em prática para que a gente possa deixar o telefone do Ecofaxina, deixar um contato para que empresários, para que a população possa ligar? Porque o que é importante também para vocês, agora eu estou vendo o lado do empresário. Às vezes o empresário fala assim, olha, eu quero ajudar vocês, mas cadê o projeto? Não, olha, o projeto a gente não tem ainda, a gente está pensando, o importante é isso estar já formado, apresentado, para que seja fácil o retorno ou o apoio do empresariado, do comerciante, entendeu? Qual o telefone, um contato, o Thierry? Olha, Douglas, o nosso telefone é 3301-2391, repetindo, 3301-2391, 97127277. Repetindo, 97127277. Nós temos nosso e-mail, ecofaxina@gmail.com, e o nosso site, né, que é o nosso blog, www.ecofaxina.blogspot.com. Douglas, você acabou de falar, é importante mencionar. Nós temos o projeto, sim. Apesar de ser feito todo desenvolvido por alunos, nós temos nosso projeto, temos o nosso estatuto, temos toda a parte documental pronta. Muitas pessoas até podem pensar, não, é feito por alunos, mas... Oba. É, tanto que... É. Vão se formar, vão colocar é na um gaveta, projeto sério, é tão sério que ele foi até institucionalizado pela nossa universidade. Se não fosse sério, não teria sido dado crédito ao projeto. Ele tem estatuto próprio, ele tem... Nosso projeto, ele é coordenado com... A gente tem um professor nosso que coordena... Quem é o professor? Professor Jorge Luiz. Jorge Luiz. Isso, é um professor nosso que nos orienta em algumas questões. Jorge Luiz, ele tem uma ONG de reciclagem, não é esse? Não. Esse Jorge Luiz, ele é professor da Unicentro de Zoologia. Ele dá aula para nós de Zoologia e é pescador ali da região do Guarujá, ali do... Perequê. Legal, vamos repetir então mais uma vez o telefone para que o nosso ouvinte, para que a população, o empresário possa entrar em contato. O telefone é o 3301-2391. O e-mail é... ecofaxina@gmail.com. Tá certo. Esses são os contatos dos nossos amigos, o William Rodrigues Scheps, presidente do Instituto Ecofaxina, Thierry Valde Medeiros, diretor de Educação Ambiental do Ecofaxina. Na vida, as coisas não são fáceis. Tem que ir atrás, tem que ir à luta, tem que batalhar. Esse projeto de vocês, eu acho de suma importância. A gente está falando de meio ambiente. E a responsabilidade do meio ambiente nos dias de hoje é muito grande. Mas eu só vejo a preocupação depois quando a porta é arrombada. Essa é a realidade. Agora estão falando, depois que aconteceu em Angra dos Reis, que vão agilizar a remoção das famílias aqui dos bairros Cota. Há quantos anos essas famílias estão lá? E graças a Deus até agora não houve nenhum incidente. Né? Há pequenos deslizamentos, mas nada tão grave. E a formação dos barcos cotas se deu na década de 50, no século 20. Nós estamos no século 21. Então essa é a preocupação, a conscientização. E eu acho que instituições como a de vocês, como a Ecofaxina, faz com que a população fique mais atenta e pergunte para si mesmo o que eu posso fazer quanto população. Eu não sei se vocês nessas visitas ou na Vila Gilda, se a população vem com esse tipo de pergunta. O que eu posso fazer no intuito de querer saber a participação dela na preservação do meio ambiente? Existe isso, Thierry? Olha, Douglas, as pessoas elas podem fazer muito mais coisas do que elas imaginam, né? Acho que se as pessoas fossem mais ativas politicamente, as coisas seriam um pouco mais diferentes, né? toda pessoa, ela pode ir cobrar do poder público, se ela vê uma degradação ambiental, ela pode ir na ouvidoria do município, fazer a sua reclamação, por que que a Secretaria do Meio Ambiente não está fazendo o seu papel de fiscalização, o que está sendo feito naquela área. O importante é o envolvimento das pessoas para que elas tomem consciência que elas fazem parte de um todo e as ações dela vão se refletir nela mesma, certo, né? no sua vida. Futuro. Isso, exatamente. E até quando o desenvolvimento econômico vai se sobrepor às questões ambientais? Porque a gente fala, né, William, a respeito do crescimento do Porto de Santos em mais de 30% quando a dragagem ficar pronta. A gente fala também do pré-sal, a gente está vendo o boom imobiliário. Resumindo, todo esse desenvolvimento, será que existe a preocupação com o meio ambiente? Porque o crescimento ordenado é uma coisa, e o crescimento desordenado vai nos trazer prejuízos no futuro, e eu não quero ser pessimista, mas no futuro próximo. Não existe a preocupação já, mas é uma preocupação obrigatória, né? É uma preocupação que o Ibama hoje em dia força o empreendedor a ter. Não é uma coisa que o cara faz já o seu empreendimento pensando na questão ambiental, é uma contrapartida, o cara tem que estar prestando aquele serviço. Não é uma coisa que é espontânea das pessoas, né? É uma coisa forçada ainda. Infelizmente, o ser humano ele ainda está numa consciência muito baixa em relação ao meio ambiente, ao planeta Terra. É uma coisa que vai ser cobrada mais para frente, mas o nosso sistema, né, fabrica. A gente vive num sistema onde o dinheiro é que dita as regras. Então é por aí. O que precisa agora é as pessoas começarem a reverter essa consciência, certo, ter uma consciência mais ambiental. Quero agradecer a presença do William Rodrigues Scheps, presidente do Instituto Ecofaxina, o Thierry Valde Medeiros, diretor de Educação Ambiental do Ecofaxina. Mais uma vez, o telefone para que você possa manter contato é o 3301-2391. Tem também o celular, que é o 97127277. Existe o e-mail para que você possa manter contato, que é o ecofaxina@gmail.com. E o blog, que é o ecofaxina.blogspot.com. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês e vamos torcer para que o Ecofaxina ele cresça cada vez mais, não em termos de instituição, mas de conscientização para a nossa população aqui do litoral de São Paulo. Tá certo. E agora o pedido musical do Thierry Valde Medeiros, você pediu Queen, Love of My Life. Vai oferecer para alguém também, Thierry? Oferecer para minha namorada também, Fernanda. Todo mundo namorando porque não dá tempo de casar ainda ou muito trabalho? Primeira faculdade, né? Tem que acabar. Tá certo. Um abraço para vocês. Obrigado pela participação aqui no Café da Manhã da Saudade. Pedido musical do entrevistado. Apoio Ana Costa Saúde. Novo telefone do agendamento de consultas. 3476-8000. This next song is turned into a duet. So that's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life. Now, Você ouviu na Saudade FM, Café da Manhã.